Quero dar uma boa noite, meus colegas vereadores de mesa, meus colegas vereadores, as pessoas presentes. Olha, hoje fiquei com vergonha. Eu já tive lá no Parque do Trabalhador e vi um brinquedo que estava enferrujado e uma das folhas levantou. Fui até o departamento e pedi, eu quero um martelo, porque eu quero bater aquele ferro que pode matar a criança. Agora vejo o vereador que viu um prego que podia machucar a criança e não foi pegar um martelo para arrumar um prego. Mas por favor, fico envergonhado. Eu teria ido lá buscado o martelo e arrumado, porque uma criança podia se machucar. É um prego, gente. Não é uma obra, é um prego. Então eu não tenho condições de pedir um martelo para bater um prego para não machucar uma criança. Fiquei com muita vergonha. Fiquei com vergonha mesmo. Mas quero voltar ao tema o qual me dedico essa noite, que é um pedido à Secretaria de Obras para que dê procedimento na canalização de esgoto no bairro Mundo Novo, próximo à rua José Gonçalves das Neves. Também estou encaminhando ao DAIA, que ali próximo a Gelate, o acesso da 020 a 219, existe um enorme buraco. Que eu não sei se foi mal, já foi feito vários remendos, se os remendos são mal feitos, ou se há um problema no local. Então pedimos que o Dyer solucione uma vez por todas, que não é vergonha, o vereador deve passar por ali. E vocês imaginam, passam por ali turistas, passam empresas levando mercadorias para toda a região, transportando mercadoria para toda a região, e aquele enorme daquele buraco ali que nos envergonha, né? Quem passa por isso nos envergonha. Então, que o Dyer tome providência. Também quero saudar o retorno do vereador Regis desta casa, oportunidade já em dois mandatos ser seu colega. Já tivemos vários embates, mas também temos uma grande parceria. Também quero dizer que temos que buscar informação, né? A estrada da Batingueira está há 2 dias com serviço. Há 2 dias estão as máquinas lá. O vereador só teve a informação que a estrada estava ruim. Mas aquele que passou com a estrada ruim esqueceu de dizer para ele que a prefeitura está trabalhando lá. Estão lá com duas patrolas, duas retroescavadeiras e 5 caminhões puxando saibro para aquela localidade. Então o vereador tem que falar, mas ele também tem que ver o outro lado. Né? Estão lá trabalhando. Só criticar, não. Então, ele está desinformado, o vereador, infelizmente, está desinformado. E essas informações são importantes, porque não fica ruim para a comunidade que escuta, né? Está sendo feito o serviço, o vereador diz que está uma vergonha. Né? Também quero falar sobre os recursos que estão vindo, que é para calçamento no acesso lá da Fazenda Fialho. Né, que será muito importante o pó ali, para aquela, será o acesso que dá ali para Pega Fogo Alto ou para o Figueirão, a partir da parada 111, lá na Fazenda Fialho. Também como o asfalto, acapamento asfáltico, naquele paralepito que tem na entrada do Alto Santa Cruz, do Paulinho das Botas, e na recuperação daqueles 200 metros que tem até o cemitério, na localidade Passo do Mundo Novo, que asfalto feito há muito tempo, está todo esburacado, então, que isso seja feito, que será muito importante para as nossas comunidades do interior. Hospital. Olha, vocês viram aí, seu Nelson? Seu Nelson, 4 milhões o governo vai segurar, porque não pagaram, eu dizia que não pagaram os direitos trabalhistas para o pessoal. O pessoal trabalhou lá e não receberam. E aí alguns me questionaram na rede social, ah, porque tu é contra? Eu disse, não, não contra. E outra coisa, nós estamos reclamando aqui há muito tempo do hospital, vários vereadores, nós já temos escuta de pessoas que vieram aqui na Comissão de Saúde, não agora, no ano passado, outros anos já vieram aqui, nós estamos fazendo a nossa parte, mas o hospital está sob intervenção judicial. Nós precisamos que o judiciário entenda que não pode continuar assim. E agora imagina, se já estava ruim, vereador Regis, agora segurando os 4 milhões, nada mais vão fazer. Mas como é que vai ficar para essas pessoas que prestaram serviço lá? Como quando eu fui vice-prefeito, eu disse, não, vocês vão lá e pegam o hospital que nós vamos falar com os funcionários para ninguém cobrar nada, né, dos direitos trabalhistas, mas vamos tirar o direito de pessoas que trabalham lá por 20 anos. Seria uma leviandade da minha parte. E aí veio o cara se ficar, não, a gente blefou contigo, né? Queria ver se vocês embarcavam. Não, as pessoas que trabalhavam lá têm os seus direitos e eu sou aquilo que defendo o direito de cada cidadão. Trabalhou, tem direito. E se estão segurando o dinheiro é para garantir o recurso de quem, por muito tempo, prestou serviço naquele local. Agradeço pelo tempo. Fiquem todos com Deus.